vento, pensando no amanhã que vai chegar. A formiguinha pequenininha vive trabalhando sem parar. Inteligente, tão bonitinha, trabalha pra comida não faltar. A formiguinha pequenininha vive trabalhando sem parar. Inteligente, tão bonitinha, trabalha pra comida não faltar. Agora que já chegou o inverno, a formiga não precisa trabalhar. É tempo de férias, ela tem que descansar, enquanto o outro ano não chegar. É tempo de férias, ela tem que descansar, enquanto o outro ano não chegar. A formiguinha pequenininha vive trabalhando sem parar. Inteligente, tão bonitinha, trabalha pra comida não faltar. A formiguinha pequenininha vive trabalhando sem parar. Inteligente, tão bonitinha, trabalha pra comida não faltar.